DJ W. É que nós fuma um beck, bola um beck, é rapidinho. Já joga na blunt ou do canque ou do verdinho. Só subir degrau, mano, mil grau, tá de cavalinho. Se hoje tá de Porsche na antiga, tava extinto. De Baking Game, de Domingão no pau, cê tá te lindo. Tô passando ela pagando um pau, sem capi sorrindo. Todo dia é dia de verão pra nós. Todo dia é dia de soltar a voz pra ganar. E logo após, vai na cara dos boy, vai. Todo dia é dia de verão pra nós. Todo dia é dia de soltar a voz pra ganar. E logo após, vai na cara dos boy. Pra ganar. E logo após, vai na cara dos boy. Pra ganar. E logo após, vai na cara dos boy, vai. Aqui nós fuma um beck, bola um beck, bem rapidinho. Já joga na blunt com o do canque, o do verdinho. Só subir degrau, mano, mil grau, tá de cavalinho. Sou de tá de Porsche na antiga, tava extinto. De Baking Game ter domingão no grau, assim tá te lindo. Tô passando elas pagando pau, sem cap e sorrindo. Todo dia é dia de verão pra nós, todo dia é dia de soltar voz. E logo após é baile da cara dos boys. Todo dia é dia de verão pra nós. Todo dia é dia de soltar a voz. Traga andar. E logo após é baile da cara dos boys. Vai, traga andar. E logo após vai na cara dos boys. Traga andar. E logo após é baile da cara dos boys. Vai. Tá ligado, né? Vai.